Tecnicamente, o filme é uma merda, mas o texto é ótimo. O texto é ótimo. A história é muito boa, né? Isso, exatamente. De volta ao Jurassic Cast. Esse não sai daqui, né, bicho? Eu nunca vi uma pessoa pra falar tão mal dessa merda e não querer sair daqui. O Dudu Salles, você devia ter bem-vindo de volta ao Jurassic Cast. É que eu me sinto em casa aqui. Eu realmente gosto de vocês. Não de todos. O Calaveira eu não gosto. Eu gosto muito do Brunão e do Miotti. Eu me sinto bem aqui. E vocês fazem com que eu revisite filmes, cara, que eu gosto pra caralho e que eu não lembrava que eu gostava tanto assim, entendeu? Então isso é sempre bom gravar por causa disso. Hoje, inclusive, por conta de vocês, eu fui reassistir o primeiro filme de Star Trek e eu não tinha noção do quanto eu gostava dele. Eu não sei se é porque eu já estou na minha quinta cerveja da noite ou se porque o filme realmente é bom. Eu vou descobrir isso ao longo do programa, com certeza. E está comigo aqui também Fat Frog, meu querido. Fat Frog é a primeira vez que está aqui, né? E teatrinho já teve. É verdade, tive aqui uma participação também no especial do Lucas Amura, né? Mas é isso, já que a gente vai falar de Star Trek e está gravando num podcast, será que nós vamos fazer o trocadilho de Audacity, Osamente, onde ninguém jamais esteve? Não, não, né? Nossa senhora! Não, não. Velho, fecha a conta e passa a régua, velho. Não, depois dessa... Eu vou lá pro Jaiminha, porque essa foi muito escrota. Eu sou o novo castigo. Eu sou de Tânia Mãe. Procure. Wait a minute, Mr. Postman. Voltamos com mais os recados do Jaiminho. Hoje eu estou triste, internet. Hoje eu estou triste porque estão me esculhambando nesta merda, cara. Hoje me tiraram pra sparring, mas o Coruja disse que eu não sou sparring, disse que eu sou... Peraí. Antes de começar a falar sobre aí, o anúncio... Aí outro me corta também. A gente tem que fazer um anúncio aqui. Que hoje estamos oficializando o Coruja no Jurassic Cash. Aê! Camisetas Fiction Corporation. Eu não sei, internet, que vocês que estão entrando, eu não sei se vocês conhecem essa loja, porque é uma loja nova. É uma loja que quase não aparece na internet, né, minha? Ninguém melhor para falar sobre esta maravilhosa loja online que o próprio criador da Fiction, o Alexandre. Beleza, Calaveira, tranquilo? Tudo ótimo, meu querido. Nós temos 4 lançamentos esse mês, tá? Olha! Lançando aí para os fãs de Star Trek, já que tá saindo aí o novo filme aí do Star Trek. Camiseta Starfleet Command. Então, quem é fã de Star Trek sabe do que a gente tá falando. Olha aí, cara! Eu usei ela quinta-feira pra assistir a pré-estreia. As pessoas ficaram malucas com ela. E aí, por que você não falou pra elas comprarem na fictioncorporation.com.br? Eu acabei de falar. Ah, você falou? Aí eu entreguei o cartão do Jurassic Cash pra entrarem lá e procurar. E não é por nada não, mas essa camiseta tá linda, cara. Ela tá bonita demais. Nerdmaster ficou maluco, que ele tava comigo, né? Mas o Nerdmaster é chato pra caralho, velho. Ele gosta de tudo. Essa camiseta da Starfleet Command realmente tá foda e eu quero saber aonde está a minha, senhor Alexandre. Ué, você não gravou com ela o Cozinha do Tchaka? Não. Foi só eu. Foi só o Miotti. Só o Miotti é privilegiada. É que eu gosto mais do Miotti que de você, Rodrigo. Desculpa. Estamos lançando uma camiseta inspirada no jogo Portal. Você tá falando do Portal, daquela arma Portal, que abre 2 portais, um pra cada dimensão. Inclusive, é uma curiosidade, esse jogo era um jogo pequenininho, sem muita pretensão, e ele virou um sucesso monstro. Ele vicia, aquele jogo que vicia. É, a Melina também é viciada em videogame, viu? Eu sou. E ela joga nua. Porque dá muito calor, fico suando muito. Aperture... Nossa senhora, peraí. Eu falo. Não, o Miotti vai falar. É Aperture Laboratories. Isso, é muito bom. Bom, parabéns. Então, sotaque francês. Pô, não tá bom não, peraí, pô, tô tendo aula, pô, a Comic Con tá chegando, pô, tô tendo aula. Aperture, cara. Aperture Laborité. Vão ser as melhores entrevistas ever, o Miotti na Comic Con, velho, sério. Se preparem. O terceiro lançamento desse mês, inspirado no filme Férias Frustradas, muito pedido aí pelo pessoal, a camiseta Wally World. Essa camiseta aí foi aquela promoção que a gente fez junto com vocês, que tinha camiseta exclusiva. Tem quase um ano que a gente fez essa promoção. Devido a muitos pedidos aí, nós estamos disponibilizando aí para todos. E o quarto e último lançamento aí desse mês, inspirado aí no livro do Max Brooks, Guerra Mundial Z, que vai sair o filme agora com Brad Pitt, que não tem absolutamente nada a ver com o livro. E foi uma surpresa muito grande, que eu conheci esse livro aí, claro, por causa do filme que tinha anunciado. Comecei a ler, o livro é sensacional. Se você gosta de uma boa história, se você gosta desse mundo zumbi, você tem que ler esse livro do Max Brooks, o Guerra Mundial Z, que ele é sensacional, esse livro, um dos melhores livros que eu já li. Mas você vai fazer o quê? Se você for ler, você vai ler. Se você for a Melina, você vai ler nu, com a camiseta Phalanx da Fiction Corporation. E essa arte aí foi feita pelo nosso parceirão, o Eldes de Paula, que também fez a estampa da camiseta Mil Ways, que é inspirada no Mochileiro das Galáxias, que foi lançado no mês passado. Camisetas Fiction Corporation, você já sabe que tem aquela qualidade ímpar, né, Alexandre? É isso aí. Relembrando aí o pessoal que a gente tá com as camisetas femininas aí agora. Mulherada pediu, estamos com elas aí. E tá chegando aí Dia dos Namorados. Você que é geek e você tem uma namorada nerd aí, quer dar um presentão pra ela, compra lá a camiseta lá com a gente. E comprando agora, rapidinho, agora no começo do mês, dá tempo de chegar no Dia dos Namorados. Vale lembrar que as camisetas do Jurassic Cast também estão na Fiction Corporation. Última chance de comprar a DeLorean, a Noé Belina e a Dino, né, Miotti? Vão ser o último mês de venda delas. Acabou as camisas, acabou essa venda delas, não vai ter mais. É a DeLorean, a Noé Belina e a camiseta do Dino. É até o final do mês de junho. Compra e leva lá na Anime Friends que a gente assina. Na caneca também, viu? Resultado da promoção, camiseta Beef com Miotti. Quem ganhou? Quem ganhou foi a @_celinha3as. Ganhou a camiseta Beef com, oferecida pela Fiction Corporation. Promoção Hot Wheels Enterprise Taverna do Ogro. É muito facinho de participar. É só você curtir a página do Jurassic Cast, curtir a página do Taverna do Ogro, curtir a postagem da promoção e compartilhar também, né? Tem que compartilhar. Se não compartilhar, não tá valendo. Certo, meu. Certo, mano. Tem que compartilhar nós aí, velho. Muito bom. É isso aí. Está é muito mesmo. É muito Zona Leste, né? Tá muito, mas muito. Tem que compartilhar, senão fica pequeno aí. Vai inventar forte, velho. Caraca, mano. Olha os tipos que chegam aqui. É um dialeto próprio, né? É dialeto próprio, é moeda própria, é um universo próprio. E olha, uma coisa, viu? A Mariana lá da Taverna do Ogro, né, Miotti? Ela falou que é dificílimo achar isso aí, não é não? Muito difícil, muito difícil. Pois é, tanto que a gente tá sorteando, senão a gente ia ficar pra gente. A gente ia pegar um pra gente e depois ela ia sortear outro. Então, não vão perder essa oportunidade, hein? Faz aí do jeito que a Mariana falou, vocês vão estar participando e, porra, é linda demais, cara, essa Enterprise da Hot Wheels, viu? Muito, muito. E agora, Miotti, do momento que todos estavam esperando, aonde nós vamos estar em julho, Miotti? Nós estaremos na Anime Friends, dia 13 e 14. É mesmo, Coruja? Estou muito ansioso para o evento, estou muito nervoso de poder ir a São Paulo. Estou com medo também, porque estão me dizendo que eu vou ter que ficar num lugar que eu vou ter que dormir abaixo de bala. E é isso aí. Não, relaxa. Melina é chefe de quadrilha. Não, tá comigo, tá suave. Tá suave. Vai ser no dia 13 e 14 de julho, nós estaremos lá na Anime Friends em São Paulo, será no Campo de Marte, pertinho do AMB. É o maior evento nerd de geeks e cultura pop japonesa da América Latina. Eles já falaram pra mim que já é o maior da América Latina, cara. É fantástico, mano. E nós vamos estar no palco fazendo uma palestra ao estilo do Jurassic Cast, as mulheres nuas. Sim, fazendo quadradinho de 8. Sério? Vai ter mesmo, né? Eu e as mil corujas no quadradinho de ouro. Que coruja tem a ver com isso? Coruja não é menina. Não, mas tá entrando agora, tem que pagar a prenda. Ah, se fudeu, gordo. Tava na letra miúda do contrato aí, ó. Se você lê, se ferrou. Vocês têm obrigação de estarem lá nessa bodega. Estão ouvindo? Dia 13 e 14 de julho, no Campo de Marte, em São Paulo, capital. Pega a Boca Cast, que mudou de nome, né, Miotti? Agora ele se chama WeCast. É o mesmo programa e tudo, só mudou de nome. Pra você que tem iPhone, é só você atualizar o aplicativo. Muda o aplicativo, muda o nome, mas não muda nada. Os seus programas continuam todos lá. O pessoal elogia muito o WeCast, né? Você meio até entrega, né, Calabria? Ah, eu adoro, cara. Adoro, bah, eles baixam rapidão. Aí eles avisam quando tem episódio novo. É muito legal. Todo em português e suporte em português. E é de graça, velho. Porra. Eu só acho que deveria sair um logo pra Android, porque aí eu tô me sentindo meio humilhado. Mas eles são em desenvolvimento. O cara tá, ele tá mexendo, já, ele falou isso, ele, né? Ah, nem desenvolver porra nenhuma, não. Android é coisa de pobre. Né, Melina? Aí a Melina pega e vira. Ah, eu tenho um Nokia. Eu tinha um até mês passado. Tijolão. Canecas do Jurassicast, as mais lindas da internet. Desculpa, mas são mesmo as mais lindas da internet. Caneca mais foda ever. Nunca vi uma caneca mais foda que essa. Ela é preta e quando você coloca o seu chá, o seu café, o seu cappuccino, seja lá o que você for beber, quente dentro dela, ela fica branca e aí mostra a logo do Jurassicast. Tudo é muito foda. É a logo do fantasminha do Jurassicast e com a célebre frase do Tutu, da participação do Tutu no episódio dos caça-fantasmas do Jurassicast, que ele vira e fala: quem vai chamar? Olha, sacanagem não, eu recebi essa caneca aqui na minha casa, lá da nossa querida Magic Box, que é onde estão as nossas canecas do Jurassic a serem vendidas. É de cair o queixo. Eu não tô sacanagem, eu mostrei pra minha mãe comprou uma pra ela na hora, que eu mostrei, ela comprou uma. Não é porque minha mãe não, porque minha mãe não compra nada na internet. E depois o meu primo viu também, que não é o meu ótimo, mas o meu outro primo viu também, pirou e quis comprar uma na hora. Cara, quem vê a caneca pira. Ela é muito linda. Ela é, nossa senhora, ela é linda demais. Eu tô vendo aqui a arte do ouvinte Richard Isidro. Olha, chupa Maciel. Maciel é quem faz as ilustrações do Jurassic World. Só que, velho, é o tá igual. Primeiro desenho. Maciel, na boa, velho. A gente vai mandar isso aqui pra você. Você vai ter que fazer a arte do miote em cima disso aqui. Porque, cara, tá idêntico, mas tá muito igual. Não é, Leonardo? Tá idêntico, velho. Ficou igual mesmo. Ó, um que também me desenhou igual foi o Wesley Samp, viu? O Wesley Samp também te desenhou igual. É, ele também desenha igualzinho. Também. Olha aí, Marcel, acorda pra cuspir, Marcel. É, mas agora o Marcel não pode mudar, pô. Tem que ficar daquele jeito, porque a minha cara agora lá nas vitrines é daquele jeito. Tua cara não tem pode nada mudar, a ver, né, velho, com a realidade. Não, e você tá tipo Lula aqui, né, com quatro dedos. Aí... Lula está. Tá troca ninja. Ô, Miotti, o Wesley Samp te desenha igualzinho, é isso mesmo? Desenha. Mas o Zinho com aquele jogador da seleção brasileira fica igual mesmo? Puta merda. Velho, essa eu nem vi chegando essa daí. Internéticos, depois dessa imbecilidade que o Alexandre acabou de falar, cara, a gente vai voltar pro programa agora, porque, na boa, eu perdi até a vontade de falar. Olha só, a piada do Fat Frog foi tão escrota que eu esqueci de fazer aquela introdução que eu sempre faço, aquelas gracinhas falando sobre o filme. Então a gente hoje tá falando sobre Star Trek. O pessoal já tinha falado aí mesmo? É sobre Star Trek, então é sobre Star Trek mesmo. A piada era ruim pra caralho. E continua sendo, viu, Fat Frog? Não, mas só pra te lembrar, Calaveira, que esse filme em português não chama Star Trek, tá? Ele chama Jornada nas Estrelas, o filme. Isso, conhecido também como a primeira bandeira a favor do movimento gay. E hippie, movimento gay e movimento hippie. Que as roupas dos caras, velho, sério. Não. A roupa dos caras a gente vai falar já. Mas a bandeira gay é porque se você olhar pro cartaz do filme, cara, o movimento gay todinho. É o arco-íris. É um arco-íris todinho. Anos 70, né, cara? Anos 70 é outra vibe. Anos 70 é outra época. É, ninguém era de ninguém. E Star Trek é sempre isso, né, cara? Quebrando preconceitos de forma pioneira desde sempre, cara. O Star Trek, a série clássica, foi o primeiro programa de televisão que teve uma negra fazendo um papel que não era de submissa ou qualquer coisa assim, não Fat Frog? Star Trek, reconhecidamente, o seriado aí, que se tornou um ícone da cultura pop, por transgredir um montão de regra vigente na época. Você tinha a ponte lá, cheia de pessoas do mundo inteiro, você tinha um russo junto com um americano, com um alienígena, com uma negra que era uma tenente, e subverteu um montão de coisas. Então, merece realmente ser considerado como um ícone da cultura pop. É, mas assim, eu concordo com tudo que você tá falando, mas a gente há de convir que o papel da Uhura, apesar de ser um papel nosso, ela faz parte da tripulação e tal, mas é o papel mais bosta de todos, né? Ela é quem faz menos coisas naquela porra. Fica só com aquela parada enfiada no ouvido e não, ponto. Não, velho, mas peraí, vamos combinar que a mulher não tá nos serviços gerais. Só isso já é lucro. Em 67 é mesmo. Em 67, cara, só o fato dela não entrar na nave falando assim, Sun Se quer um cafezinho, já tá bom demais, velho. Já tá, meu irmão, a mulher já é destaque. E ela no seriado sensualizava, né? Sensualizava, pô, mas daí tinha o Black Exploitation, né, viote? Aí tinha o Shaft, né? Aí todo mundo queria a Uhura ali, meu irmão. Pô, aqueles peitão, aquele colchão, porque a Uhura tinha um par de coxa foda pra caralho. Ela pensou em sair do seriado depois da primeira temporada e ela foi chamada por um cara desconhecido, um tal de Martin Luther King, e falou pra ela, por favor, não saia da série, porque você está representando a nossa raça de uma forma que ninguém jamais conseguiu. Então continue lá. Então, quer dizer, hoje a gente, com toda essa liberdade que a gente tem, vê o que aconteceu antes, como o primeiro beijo interracial que aconteceu na história, que foi um absurdo na época. Você fala, ah, mas que beijo sem graça, que coisa sem graça. Ah, ela não é lá essas coisas. Hoje, pra gente não significa nada, mas na época eram grandíssimas conquistas, entendeu? Que o Roddenberry, que foi o criador de Star Trek, conseguiu colocar na sala das pessoas, entendeu? Eu imagino o Martin Luther King virando pra ela e falando assim, ele como Trek convicto, supondo que era, né? Se você está indo, hoje nenhum negro jamais esteve antes. Afinal de contas, não sou só eu que faço piada ruim, né? Pois é, né? Mas o Dudu vai pagar as contas pra ir pra Comic Con, então, velho, eu vou relevar tudo que ele falar hoje. Tudo, velho, tudo. O e-mail que a gente recebe do nome do hotel, o número do voo, é tudo e-mail dele. Então ele pode falar a merda que ele quiser. Ele falou que não gosta de mim. Tô cagando e andando, velho. Caguei foda. Não, Dudu, foi foda isso. Você falou. Foi foda. Continua assim, cara. Vamos voltar pro filme. Miotti precisa falar, hein? Exatamente, precisa, Brunão! Tá, como é que eu estava esquecendo disso? Eu quero o nome completo, Miotti. Que tá embaixo de jornadas, e você vai ler o que tá em grafite, Miotti. O que tá dentro de aspas. Lê aí agora. Star Trek, The Motion Picture. Parabéns, Miotti. Sério, cara. Indo onde a nenhum outro analfabeto jamais esteve, né, velho? Eu tô treinando pra Comic Con. Filme de 1979. Fett, meu querido, o que seria Star Trek? Começou como uma série que fala sobre uma nave espacial, a Enterprise, numa missão de 5 anos, passeando pelo espaço, encontrando situações que o ser humano não conhecia. Esse é o plot da série. Isso, era uma série de TV dos anos 60, né? Foi ao ar em 66, se não me engano, é isso, Fett? 66, exatamente. Ficou no ar só há 3 anos. Teve 3 temporadas e foi cancelada por falta de audiência. Inclusive, foi mal vendida. O estúdio botou num horário que era uma merda, né? Não era nem só audiência, que ela era uma série cara pra época dela. Ela realmente não tinha a melhor audiência do mundo, mas era muito caro fazer Star Trek, então eles preferiam fazer outras séries que eram mais baratas e que davam ser uma mesma audiência, pelo menos algo parecido. Assim, não é como se ela tivesse uma audiência tão baixa que tinha que ser cancelada, não é isso. Pelo que ela tinha de audiência, o custo não compensava. Se não me engano, a terceira temporada foi colocada num horário horrível, não é, Fett? Exatamente. Eles iam parar na segunda, né, mas o pessoal fez alguma pressão e eles colocaram, então, no horário da morte, né, onde eles colocavam justamente séries que iriam morrer. Do DVD do filme, ele tem um extra justamente contando essa história. Antigamente eles contavam os números da audiência como números globais. Eles não faziam nenhum tipo de segmentação. Isso não existia, esse negócio de segmentar a audiência. E eles descobriram, depois que terminaram, que o número das pessoas entre 14 e 26 anos que assistiam Star Trek era absurda. Nas reprises, o pessoal ficou fazendo uma força muito grande para que voltasse de alguma forma. Graças ao Star Trek, hoje conta-se a audiência de uma forma diferente do que se contava antigamente. Não só isso, mas graças a Star Trek, hoje, nós estamos aqui. Teu pai comeu tua mãe em vez de Star Trek? Meu não. Não, não é isso. Mas o que eu tô dizendo é, a gente está aqui discutindo coisas de ficção científica ou de nerdices, entendeu? Ah, sim, verdade, verdade. Porque foi por conta de Star Trek que começaram as convenções de séries, de filmes, de ficção científica e tal. Star Wars só foi possível por causa de Star Trek. E ao mesmo tempo, Star Trek e o filme só foi possível por causa de Star Wars. É uma parada muito bizarra isso, né? Exatamente, né? A série acabou em 69 e ficou passando só em reprises em outros canais, né? E aí o público foi assistindo, foi crescendo, muita gente foi gostando, e aí eles começaram a fazer convenções, onde o cara vai lá vestido com aquele pijama bonito sem bolso, onde o cara vai e pagava de tenente da casa do caralho, e ele não era, era um merda, né? E eles começaram a discutir, o Gene Roddenberry ia nessas convenções, os artistas também iam pra assinar, filas e filas, quilômetros e quilômetros de fila pro cara tirar foto e assinar, e vivia disso, né? Star Trek ficou nesse nicho por um bom tempo. Repetições e convenções. Teve uma coisa que vocês não falaram aí, que Star Trek também ajudou bastante, que foi no controle populacional dos Estados Unidos e países onde ele era exibido. Lá vem. Porque a quantidade de gente que ficou virgem por causa desse filme, homens e mulheres, dessa série, cara, não tá no gibi. Porque, velho, eu já vi, tem um especial que chama Soul Trekker, passou na GNT, se eu não me engano. O Lucas falava muito isso. Quem gosta de Star Trek não é simplesmente gostar de um filme, é tipo uma filosofia de vida. Não é, Fett? Sim, é verdade. Fett, você já venceu a fronteira final, velho? Rapaz, eu tenho um filho, né? Eu vou fazer a mesma pergunta que eu fiz pro JC, do blog do JC. Como que nasceu essa criança, né? Audaciosamente, indo nenhum... Jamais esteve. Jamais esteve. A intimidade feminina. Mas, ó, eu preciso falar um negócio. A esposa do Fett também é tracker, então não vale. É verdade, é verdade. Mas as possibilidades, as probabilidades dessa criança ter nascido é menor ainda. Pois é. Pra você ter uma ideia, ela assistiu o Motion Picture 3 vezes no cinema. Olha, porra, aí. Alarme de virgindade extreme. Caralho, agora. Velho. Parabéns, você encontrou a mulher certa, com certeza. Encontrou mesmo. É a família toda, que em casa, de vez em quando, a gente se reúne na sala, a gente faz o final de semana com churrasco vendo Star Trek. E é assim, é que a família toda é gente boa. Cara, vocês se reproduzem por osmose? Como é que é? É, isso é tal. Olha pra essa família que não tá na ascendência, né? Acaba essa geração. Vocês se dividem, tipo, sério? Por mitose? É mitose que vocês se dividem? Ai, meu Deus, vou engravidar. Aí divide um outro Fat Frog, assim, pequenininho. É reprodução in vitro, é. É in vitro. Rapaz, vambora, né? Mas aí o que aconteceu? Em 1977, um certo filme de um certo senhor barbudo, que hoje já nem é mais dele, apesar dele ganhar algum dinheiro ainda em cima disso, tendo vendido os direitos para a Disney, ele criou uma religião, quer dizer, um filme chamado Guerra nas Estrelas, que foi um mega sucesso e estourou a boca do balão e todo mundo queria saber, queria comprar e queria ser Star Wars, não sei o quê. E aí quando os executivos da Paramount viram o sucesso que o Star Wars fez, nego bateu a mão na testa, assim, no meio da sala de reunião e falou: puta que pariu! Que a gente tem aqui que pode ser parecido? Aí alguém lembrou, assim, puxou da memória e falou: peraí, gente, a gente tem os direitos do Star Trek. Ah, certeza que devia ser algum nerd estagiário que não comia ninguém. Tava ali no canto, sei lá, só se vira um cafezinho, tenho certeza. Isso. E aí o cara falou assim: tá ótimo, tem Star no nome, já resolveu. Tá no espaço, tem Star, vamos que vamos. Isso, vai! Eu fico imaginando como é que deve ter sido essa reunião. Tipo, o gerente lá, né, o dono da bagaça, virou e falou assim: ô, Georgina, a gente não tem um negócio desse desses moleques sem vida? Aí o cara: tem, velho. É um negócio que passava nos anos 60, ruim pra caralho. Não, não teve um escroto, um velho, um babaca, um gordo, um careca que ficava cantando mal pra caralho. Meu irmão, vamos produzir uma merda disso aí? Bora, bora. Então vambora. Aí foi assim, pra mim foi assim. E o que que acontece? Os fãs fizeram uma pressão tão grande, e o próprio Roddenberry, que é o criador de Star Trek, né? Eles estavam sempre fazendo pressão pra que voltasse a série de alguma forma, e de alguma forma legal. Tanto que eles depois tentaram fazer Star Trek Fase 2, que não rolou. Fizeram animação também, né? Fizeram animação. Estavam sempre tentando alguma fórmula pra trazer de novo Star Trek ao ar. Episódios novos. E falando sobre os episódios de Star Trek, quando ele saiu do canal específico, ele foi distribuído pros canais abertos, né, pro syndication, e foi o primeiro seriado com menos de 100 episódios a ser vendido pro syndication, que tinha um número mínimo, e só que o pedido dos fãs era tão grande que o syndication comprou, mesmo não tendo essa quantidade mínima. E sim, tempos depois, quando veio Star Wars, o pessoal falou: pô, tá aí, é isso aí que a gente precisava, falava, vamos botar esse negócio na tela, e nasceu Star Trek The Motion Picture. Inclusive, o roteiro do Star Trek The Motion Picture, ele veio de um rascunho de roteiro do Phase 2, não é isso? Exatamente. Seria um episódio bem alongado, né? E essa pra mim é a única crítica real que eu tenho a esse filme. É um filme que ficou datado, é claro, não dá pra descartar um negócio desse, foi feito em 79, porra, é claro que tá datado. Mas o meu maior problema com ele é que ele é muito lento, mas mais lento, não no sentido de lento dos anos 70, porque todo filme era lento naquela época, mas lento de que a história não se desenvolve. Porque teve essa sensação de que ela foi esticada assim, ao extremo, vamos enrolar pra caralho. Isso aqui em 50 minutos seria um episódio foda de Star Trek. Esse estilo do filme, ele foi até sacaneado pelos próprios executivos da Paramount que chegaram a chamar dizer que o filme era Star Trek The Motionless Picture, né? Porque motion é em movimento, né? Fotos em movimento. Motion picture é isso, né? O longa-metragem, o filme. E motionless, né? É sem movimento, né? Porque o filme não anda, cara. O filme é parado, o filme é devagar, o filme é lento. É muito contemplativo, é quase um 2001 Odisseia no Espaço. Kirk já não era mais o comandante da Enterprise, ela estava sendo restaurada, estava lá na doca, e se aproximou do planeta Terra uma nuvem de energia gigantesca que estava ameaçando tudo que passava pelo caminho, né? Ou seja, destruição certa. Eles tiveram que pegar a nave e ir até lá para descobrir, que, afinal de contas, o que, que era aquilo que estava ameaçando. Peraí, né? Eles tiveram que pegar a nave, não. O Kirk fez uma mega jogada política para ele retomar a porra da nave dele. É verdade. Ele já era almirante, aí descartou o camarada que estava comandando a nave, que obviamente já não lembro o nome do cara. Como é que era o nome do cara? Comandante Decker, eu acabei de ver o filme, Comandante Decker. Comandante Almofadinha. O cara é um coxinha total, velho, aquele cara. Comandante, eu me amarro numa carequinha. É pequinha pelada. É Chanel Cone, fala assim não. Aí eles vão resolver esse problema. Esse é o plot do filme inteiro. Mas isso aí é alguma sequência assim da série? A série ele perde a nave? Como é que é o esquema lá na série? Não, é nada a ver. Assim, em teoria, na série ele teve uma missão de 5 anos. Quando a missão de 5 anos acabou, acabou a missão dele, em teoria, né? O filme se passa alguns anos no futuro, a Enterprise já não é mais a Enterprise. O Spock não tá lá, o Kirk não tá lá. Tá rolando aquela mega reforma. Eu acho que dá a entender pra mim que a Enterprise estava parada depois que, de repente, acabou a missão de 5 anos. Ela ficou parada um bom tempo, assim. Tava remodelando, fazendo uma nova, e aí veio toda essa história. E o Kirk queria voltar lá porque ele é um filho da puta. Esse negócio do Kirk forçar uma barra pra ser capitão novamente ali, pra ser ficar com a nave, é uma metáfora do que o Shatner de verdade fazia na série, que ele forçava sempre uma barra pra ter close nele. Ele era um filho da puta, né? Ele sempre foi. Você não falha assim do tio Shatner. Ele é só muito bom no que faz, tá? Inclusive, por exemplo, aquela cena que eu citei do beijo interracial era pra ser com o Spock. Mas ele fez um lobby tão grande, se encheu tanto saco que passaram pra ele a cena. Olha, quer dizer que é por isso então que no reboot agora é o Spock que pega o Uhura. Exatamente. Tem duas cenas na série clássica que remetem a uma paixão entre Spock e Uhura. Na verdade, um flerte, né? Teve esse beijo e teve uma cantiga lá, uma hora de uma diversão, que a Uhura dá uma seduzida no Spock. Mas, ó, vamos ser francos aqui. A Uhura também tava tirando pra tudo que é lado, né, bicho? É a única mulher na porra da nave, caralho. Black exploitation, meu amigo. Ela tava vindo um tchacuau. Ela tava assim. Mas olha só, na primeira temporada tem a ordenança também, cara. É, quando então tinha mulher, Kirk sempre foi pegador. Tem uma contagem aí maluca de não sei quantas, mais de 200 que ele teria pego nas três temporadas, né? Porra? Mais de 200? Quantos episódios tiveram essa porra? Teve 32 episódios e ele pegou 300 mulheres. Você vê como o cara era rápido no gatilho. Ainda dá um soco na cara da mulher. Porra. William Shatner é um dos mistérios do universo. Volta e meia eu trago esse tema aqui no Jurassicast. Porque tem algumas coisas que eu não compreendo como dão certo. Como um cara ruim, mas velho, ele é muito ruim, consegue ficar no cinema, consegue se tornar um ícone pop como ele se tornou. Tudo bem que a série ajudou, o personagem ajudou, o texto ajudou. Quando você for assistir, você vai perceber o que eu tô falando. Ele é muito ruim, o cara não interpreta, ele fica fazendo caras e bocas. Aí que tá, ele não é o Kirk, ele é o Shatner. É isso que é foda nele. Ele faz o mesmo cara sempre. Todos os filmes dele, todas as séries dele, ele faz o mesmo cara. Ele cantando, ele faz o mesmo cara. E ele conseguiu fazer sucesso. merece ganhar dinheiro com isso. O cara é foda, porra. Cara, o único filme que ele não faz ele é no Miss Simpatia. Sim, é verdade. É verdade. É a única vez que ele interpretou na vida. Mas ele cantando é absurdo, cara. Sem querer fazer jabá, mas já fazer. A gente fez um programa no Papo de Gordo sobre ele com o Fat Frog aqui, que a gente dedicou o final do programa inteiro só pra falar da carreira musical dele. Que é uma parada tão rica, tão sensacional, tão maravilhosa, que assim, eu só posso dizer pra vocês, escutem o último CD lançado dele, que não faz muito tempo que foi lançado. Ou então façam melhor, chega no YouTube, digita lá no YouTube, Bohemian Rhapsody, William Shatner. Façam isso. Sério, é uma experiência que você... O Iron Man. Ou o próprio, é verdade, o próprio Iron Man. Façam isso, é uma experiência, cara, engrandecedora. O mundo de vocês vai mudar depois disso. Mas beleza, então você tá querendo dizer que o Chat não é um cara interessante, por isso que ele deu certo? Não, jamais. Porque não faz sentido, cara, um bicho ruim interpretar ruim do jeito que ele interpreta, ter conseguido emplacar do jeito que ele emplacou. Inclusive, vi daquele documentário, ele dando uma entrevista, falando que ele não quis fazer essas conferências e tal, que não sei o quê. Era muito chato, ele achava que isso aí ia ter um povo esquisito e tudo, mas ele viu o quanto que aquilo mostrou, o quanto que ele era querido e quanto que ele ganhava dinheiro com aquilo ali. Então eu acho que o William Shatner, ele só não morreu de fome por causa dessas conferências de Star Trek. Isso até o momento, acho que sim, mas depois, vale lembrar que, velho, ele foi um dos caras que mais fez séries de TV. Ele tava em uma caralhada de séries muito boas. Eu não vou nem falar a última série foda dele, que era ele como advogado, Danny Crane, que deve ser a melhor série de advogado de todos os tempos. Ah, aquele que era muito louco, né? Isso, mas ele teve aquela série policial também. Como era, Fat Frog, o nome da série que eu esqueci agora? Carro Comando. Carro Comando, um clássico, velho. Carro Comando era uma boa. Mas ela foi legal. Em defesa do Shatner, eu tenho a dizer o seguinte: o cara é peculiar. Ele não faz sucesso por ser um puta ator. É justamente aquele jeito escrotinho dele, de falar as coisas, três palavras de uma vez, e assim. Porra, cara, isso é espetacular, entendeu? Torna o camarada altamente reconhecível, né? Você sabe o que esperar dele, né? O melhor do William Shatner são as pausas dramáticas que ele para e fica olhando, contemplando nada, assim. Velho, ele esquece de um jeito o texto, que ele não tá lembrando onde ele tá. Ele para, ele olha. Eu acho que a gente tem que ir embora. Não é desse jeito, Brunão. Pra mim, o resumo do William Shatner, você tem que ouvir, é a música dele cantando Bohemian Rhapsody. Você vai entender tudo que a gente tá falando. Mamma mia, mamma mia, mamma mia, let me go. Beelzebub has a devil put aside for me. Ai, largando um pouquinho de mão o nosso querido William Shatner, o gordinho. Vocês sabem que tinha peruca, né? Não foi entrar na discussão dele, não, mas parece que ele tem peruca. Acho que nós temos que falar que esse sim deu o que falar por declarações. Depois falando, eu não sou Spock, aí depois quis retratar, eu sou Spock. No final das contas, ele agarrou o papel e... Ah, ele percebeu que ele não ia fazer sucesso com outra coisa, velho. É, o Leonard Nimoy. Tirando o Kirk, nenhum dos outros atores realmente conseguiu fazer sucesso fazendo nada mais além disso, né? Só o Kirk conseguiu fazer sucesso com outras coisas, os outros, nada. É, fazer sucesso, né? Fazer sucesso. Trabalho o pessoal sempre tem, né? Sim, sim, sim. Principalmente o Nimoy, que dirigiu muita coisa, fez muita coisa fora das telas, né? Foi diretor do Três Soltrões e o Bebê. Caralho, ele é diretor do Três Soltrões e o Bebê? Ele é diretor do Três Soltrões e o Bebê, acredite se quiser. Mas é um filme que vocês deviam falar aqui um dia, esse filme é muito bom. Ah, mas vai ser falado ainda. Uma das perguntas que foi feita pro Nimoy quando ele esteve aqui no Brasil foi exatamente essa. Tipo assim, você fica fora da tela e aí ele falou, olha só, desde que terminou a série até hoje, eu não fiquei um dia desempregado. Eu tô sempre fazendo coisas, sempre produzindo, sempre tendo atuações e o dinheiro entrando. De uma das grandes coisas ficam populares, né? Mas ele faz livro, faz filme, faz peça. Faz série de TV, ele fez, participou... Fringe. Participou do Fringe, participou do Big Bang Theory. Ele fez voz no Transformers. Ele participou do Star Trek também, o novo. Não, e esse que tá no cinema também tem uma participação dele. Vale até dizer aí uma curiosidade. Só tem duas pessoas que se mantiveram nesse filme que nós estamos falando de hoje. E nos dois do J.J. Abrams. Que é o Nimoy e o Christopher Durham. Christopher Durham é filho do Scotty, né? Do cara que fez o Scotty, né? O James Durham. E ele tá nesses dois filmes, né? Como oficial de transporte. Aí você me pergunta, como é que você sabe disso? Ele é meu amiguinho do Facebook. Ai, que nojo. Virgem, virgem, virgem. Não, eu não vou falar nada. Depois eu vou falar que eu sou eu persigo os virgens. Eu não tô falando, tô quietinho aqui. O Leonard Nimoy, ele era o quê antes de fazer o Star Trek? Ele era um ator qualquer também, né? Ele fez Twilight Zone, fez vários outros filmes. Filmes e séries antes também. Quando o Star Trek começou, o Nimoy era mais conhecido que o Kirk, se eu não me engano. Que o Kirk é ótimo, que o Shatner, né? Tanto que ele foi o único que participou do The Cage. É, que é o episódio piloto perdido que não tinha um Kirk. Que era com o Capitão Pike, que foi o que voltou ressuscitado nessa nova, esse novo reboot, que foi bem legal, inclusive. Exatamente. Eles fizeram um episódio para ser um episódio piloto, só que os executivos da Paramount acharam muito cerebral, não conseguiram gostar, então pediram para fazer outro, um pouquinho mais simples, e assim saiu o primeiro episódio de Star Trek. Pra você ter uma ideia desse episódio The Cage, que não foi ao ar, que era cerebral demais, o plot dele envolvia coisas que só foram ser aceitas pro povo em Matrix. Que a jaula, né, o The Cage, era exatamente a prisão mental. Os seres lá faziam ilusões na mente da pessoa da mesma forma que a Matrix faria, né, com os seres humanos. Entendeu? Então, viver num mundo paralelo das ilusões por causa do cérebro é o mesmo plot, que só foi entendido agora, muitos anos depois. Pra encerrar o trio de celebrities, DeForest Kelly. Era o trio, né? Morreu em 99, inclusive, o ator. A última coisa que ele fez foi uma voz de um viking num vídeo, The Brave Little Toaster Goes to Marth. É, o DeForest Kelly, se não me engano, ele era muito conhecido por fazer muito faroeste, né? É, ele já era bem velhinho, né? Ele já era mais velho quando ele foi escalado pra fazer o Dr. McCoy. Ele já era mais velho do que os outros dois, você nota isso tranquilamente na cara dele, né? Mas ele, antes de Star Trek, ele tinha feito uma série de TV cowboy, ele tinha feito várias coisas pra TV também, ele já era um cara conhecido de série de TV, né? Participou de Bonanza. É, ele participou dos Intocáveis também. Isso, exatamente. Eu gosto muito dele, cara. Pra mim, do trio, é o melhor ator, assim, eu acho. Você fala que ele realmente era bem experiente, era bem tarimbado, tinha... Como ator, realmente, ele era bem interessante. Mas eu acho, assim, era um pouco ingrato o papel do Shatner e do Nimoy. O Nimoy era o Vulcano, então ele tinha que ser aquela coisa plácida o tempo inteiro, ele não podia demonstrar emoção, isso por um ator é terrível. E o Shatner, ele era o mocinho, então vocês mesmos falaram aí, anos 60, cara, o que importava era aparência, e caras e bocas, e sobe sobrancelha de um lado, e sorrisinho maroto do canto de boca. No final das contas, o que importava era isso. De repente, eu não dava muito pros atores mostrarem alguma coisa. O William Shatner, depois a gente descobriu que ele é péssimo mesmo, que não é que ele não conseguia mostrar nada, é porque ele não conseguia mesmo, porque ele não tinha essa capacidade. O Nimoy é que nunca teve oportunidade, porque ele só interpretava um cara que não tinha emoção. Interessante, porque mais uma vez a gente tem o lance da falta de emoção do Spock sendo explorada, e uma comparação muito legal com o que seria o vilão do filme, né? Foi essa parte contemplativa que o Hatchfrog comentou comigo que existia e que eu não lembrava, e vendo hoje, eu fiquei percebendo as coisas, depois rola até uma parada meio bromance, assim, entre o Kirk e o Spock no final, porque, ah, o que ele não tem o que eu tenho, que a sua amizade seu lindo e tal, coisa assim. Ah, imagina o Spock falando isso, vai ser o lindo. Ele chora no filme, porque não pode falar um seu lindo, pô. Você sabe que o campeão dos fanfics é o romance entre os dois, né? Se pegar fanfic Kirk Spock, você vai ver cenas de sexo demais por aí. Não, né? Isso aí é Deep Web, cara. Isso aí a gente não mexe aqui no Jurassic Park. Pensar no Leonard Nimoy dando a bundão dele magro, velho, é muito Deep Web pra mim, velho. Mas quem é o Leonard Nimoy que dá? Quem dá é o Kirk. Ah, é o Kirk? Agora você quer ver, né? Diário do Capitão. Suplemento. Sistema Alpha 177. Depois que Scott justificou seu apelido de milagreiro e fez a Enterprise não partir ao meio ao fazer uma viagem tão longa até Alpha 177, chegamos com um pouco de dificuldade. O Sr. Scott disse que teremos de esperar um pouco até poder reverter o fluxo de antimatéria acumulada nas nacelles, invertendo a matriz quântica, e podemos voltar a entrar em dobra. Eu particularmente não me alarmei. O que eu quero mais é descer logo até o planeta e encontrar meu amigo de velha data, Stone, e entender por que ele está doente. Descem em missão comigo, o Dr. McCoy e o Sr. Spock. Lunda, Finalmente conseguimos chegar. Desculpa o atraso, estávamos muito longe. Onde está Stone? Eu posso ajudá-lo. Jim? Magro? Stone, ele... Ele se foi. Ele não resistiu. Não. Não diga isso! Magro, tente alguma coisa. Você ainda não, pode... Não, não, Jim. Agora é... Agora é tarde. Ele faleceu há uns 2 ciclos. O seu corpo já foi cremado. Não. Maldição! Isso não pode ser. Não pode ser! Está morto, Jim. Isso eu não vou aceitar, Magro. Simplesmente não vou. Estou morreu porque não chegamos a tempo. Ele estava bem, não estava, Lunda? Oh, olha, ele vinha muito estressado por conta de trabalho, muita pressão, um trabalho muito perigoso que ele exercia. Vivia falando em parar, a gente se aposentar. E no ano passado ele esteve muito mal, ele ficou um tempo internado já, já estava cuidando dele, mas hoje ele não resistiu. Lunda, eu não pude chegar antes. Estávamos do outro lado da galáxia quando recebemos o seu sinal. Se ao menos a última missão não tivesse sido aceita por nós. Permissão para falar, capitão? Fale, Sr. Spock. Não entendo por que tanta comoção, senhor. Na verdade, morto ou vivo, não há muita diferença. A composição do corpo é a mesma de antes. Ora, seu demônio desalmado sem coração! Eu não entendo a comoção pela morte. Ela simplesmente deixou de ser. Todos nós vamos passar por isso algum dia? Não, se eu puder impedir. Jim, o que você está pensando? Lunda, não se preocupe. Eu vou dar um jeito nisso. Jim, você está pensando em fazer o que eu estou pensando que você vai fazer? É isso mesmo, Magro. Eu vou usar a Enterprise para voltar ao passado e corrigir esse erro. Jim, você não está pensando logicamente. Spock! Eu não quero nem saber. E quem ficar na minha frente vai sofrer as consequências. Atenção, Scott. 3 pra subir. Jim, não faça isso. Spock, faça alguma coisa. Seu maluco, precisava usar a pinça vulcana nele? Era a coisa mais lógica a se fazer. Senhor Scott, pode nos teletransportar. Apesar do filme ele ser arrastado pra caralho, o início dele, ele foi feito fazer com que toda a galera que cresceu assistindo Star Trek tivesse orgasmos múltiplos. Eles passam 10 minutos mostrando a nave de fora, assim, em detalhes, com a trilha sonora rolando. Aquilo ali, bicho, quando acaba, chega no final dessa cena, que o Kirk agradece pro Scott pela carona, né? Obrigado, senhor Scott. Cara, aquilo dali foi todos nós agradecendo. Puta, obrigado por mostrar essa parada, porque eu não vi Enterprise desde os anos 60 e eu nunca vi tão bem feito assim. Tudo bem que bem feito hoje é meio tosco, mas enfim, nunca vi tão bem feito assim, tá? Então aquilo foi feito muito pra fã, realmente. Eu acho que muitos fãs foram assistir o filme mais de uma vez. Quem tava há 10 anos sem ver nada de Star Trek inédito, porque a última coisa que foi ao ar, se o cara acompanhava a série, né, foi em 69, o filme é de 79, você imagina o cara 10 anos depois ele ir no cinema, tela grande, e ver uma cena como essa, assim, a chegada, a aproximação da Enterprise, a Enterprise remodelada e 4 minutos de Enterprise com a música incrível tocando. Porra, cara, é pra qualquer cara que é fã ficar em coma, né, velho? 4 minutos e meio, pra ser preciso. Eu chamo de um momento masturbatório, entendeu? É a hora que você fica, ah, meu Deus, que lindo. Nesse filme novo do J.J. Abrams, o primeiro, ele tem essa cena também. A nave auxiliar dando a volta na Enterprise e tal, aquela contemplação. Só que não fica 4 minutos e meio nessa porra, né? Nessa masturbação. É uma gozadinha amarrada. O filme foi orçado em 46 milhões, é um orçamento razoável, né? Não é um orçamento ruim, mas não é um orçamento muito bom. Vamos combinar uma coisa? Por que caralhos o figurino desse filme parece um pornô mal feito dos anos 70, cara? Não, eu queria que vocês me explicassem isso, por favor. Brunão, discorra. Pra mim, pornô não tem roupa, cara. É, eu não sei que pornô que você anda vendo, mas tudo bem. É. Cara, tem uns pornô famosos, tipo Star, S, sacou? Essas paradas assim. O figurino é muito ruim, cara. Não é só usar aquelas pijaminhas pijaminhas do inferno. Quando eles estão com as roupas, que em teoria não são pijaminhas do inferno, tem aquele mega cinturão na barriga, que assim, é só a fivela do cinto sem um cinto, que é muito bizarro. Isso, é muito gay aquilo, né, cara? Quando estão com a roupa branca, que tem só o pôr do escudo da federação, o escudo foi claramente costurado por cima de um jeito muito tosco. Você dá pra ver até mesmo linha saindo assim, sabe? O figurino é muito ruim. A única vantagem, a única coisa boa desse figurino realmente é que na hora que a China de O'Connor lá usa uma saia curtinha pra caralho, estilo anos 60. Uma batinha, né? Uma batinha ali. Ali foi bom. A única coisa boa realmente do figurino inteiro desse filme. É verdade. Eu acho que o figurino, ele tentou adaptar, tentou dar uma evoluída do que era o figurino da série original, que já era uma bosta, vamos ser francos aqui, uns pijamão bonito pra caralho. Na série clássica, o pessoal investia bastante em roteiro, pegavam os melhores roteiristas que existiam, investiam lá, mas em figurino, cenário e tal, era realmente muito curto a grana, tanto que essa história do teletransporte, né, ele nasceu justamente de um problema com um fornecedor. Eles tinham que ter uma nave que saísse da Enterprise e fosse pro planeta, que eles precisavam ir pro planeta. Chegou na hora da gravação e não tinha nave. Não tinha nave auxiliar. E aí, como é que faz? Como é que faz? Como é que não faz? Aí o Roddenberry chegou e falou, por que que os caras simplesmente não aparecem no planeta? E em cima dessa dificuldade, eles inventaram aí o tal do teletransporte. Que é um charme da série, né? Com certeza. Tentado imitar até hoje. Perseguido, tá aí um artefato, né, uma tecnologia que tentam criar até hoje esse negócio. O filme do J.J. Abrams, o teletransporte é quase um personagem no filme. É, porque ele é dado mega importância pro questão da dificuldade de teletransporte e tal. Tem cenas só pra isso. Que inclusive eu acho incríveis as cenas. Nesse filme de motion picture, não sei se é a primeira vez, mas é a primeira que eu lembro de ter acontecido um erro no teletransporte, né? Justamente porque a Enterprise estava sendo ainda reformada e não tinham terminado. Tem um transporte lá no meio que acontece que duas pessoas morrem no meio do transporte. Tipo, fica com a bunda pra frente, né? Já dizia o Space Ball. A bunda vai pro lado mesmo. Eu tenho uma bunda muito gorda. Por que que ninguém me falou que eu tinha uma bunda gorda assim? No Brasil tem aquela mega dublagem clássica, né, Miotti? Então, a dublagem clássica que não tem no DVD. Nem no Blu-ray, Miotti. Então essa dublagem tá meio perdida aí. Assim, eu tenho um cara que é o William Shatner no Brasil. Ele não tá mais dublando, já faleceu. É o Marcos Miranda. Os papéis que o William Shatner fazia em série, em filmes mesmo, era esse Marcos Miranda. É uma voz marcante que o cara tinha. Ele tinha um cinismo na voz, quando ele fazia o William Shatner, que você via o William Shatner ali. É o mesmo que dubla ele no Aperta os Cintos? No Aperta os Cintos, aquela mesma voz. É sensacional. Capitão, a Frota Estelar ordenou a transferência de comando. Capitão, agradeço a acolhida. Gostaria que as circunstâncias fossem menos críticas. Epsilon 9 está registrando um intruso. Mantenha o canal aberto para eles. Sim, senhor. E o Capitão Decker? Ele está na engenharia, senhor. Ele não sabe. Senhor Chekhov. Sim, senhor. Reúna a tripulação no deck de recreação às 4 horas. Eu quero mostrar o que estamos enfrentando. O dublador do Spock é o Garcia Neto, que é o pai do Garcia Júnior. Eu venho registrando suas comunicações com o comando da Frota Estelar, capitão. Estou a par de suas dificuldades no projeto do motor. Ofereço meus serviços como oficial cientista. Com o devido respeito, comandante. Na redublagem que fizeram da série clássica, quem faz o Spock é o Márcio Seixas. Exato. O McCoy é o Darcy Pedrosa. Ora, para um homem que jurou jamais voltar à Frota Estelar... Só um instante, senhor capitão. Eu vou explicar o que houve. O seu venerado almirante Nogura invocou uma pequena e raramente usada cláusula de ativação de reserva. Em linguagem simples, capitão, eles me recrutaram. Não, eles não. Sensacional, como sempre. O Scott é o Orlando Drummond. Almirante. Senhor Scott. As ordens para a partida. 12 horas. Frota Estelar não falou sério. Por que os transportadores do Enterprise não estão operando? Oh, um pequeno problema, senhor. Mas é temporário. Acabamos agora os 18 meses de reparos e reformas do Enterprise. Como espera, em nome de Deus, que eu o deixe pronto em 12 horas? Assuma, por favor. A Uhura é a Sônia Ferreira. Pronto para lançar míssil remoto de comunicações com registro de naves, inclusive nossa situação atual, senhor. Chekhov é o Orlando Prado. Em uma avaria registrada, capitão. E uma vítima registrada, doutor. O Sulu é o Nelson Batista. Quem não sabe que é o Nelson Batista, ele é o Jerry Lewis. Já estamos 2 pontos abaixo disso, senhor. agora, Sulu, leve para um curso paralelo sobre o objeto a 500 metros. 500 metros? O deck é o Carlos Marques. A reforma do Enterprise aumentou a força do faseador, canalizando-o através dos motores principais. Quando entraram no desequilíbrio antimatéria, eles desligaram automaticamente. E a Elia é a Mônica Rossi, que está meio que irreconhecível. Você é a unidade Kirk. Você vai me ajudar. Mantendo em 37.6. Fui programada por Vigée para observar e registrar funções normais das unidades base carbono que infestam a USS Enterprise. Eu tenho duas versões desse filme em DVD e nenhuma delas é dublada. Sim, duas versões foram lançadas no Brasil e não é que não tem dublagem de relação, tem dublagem, ponto. Tem só legenda. É, na verdade só tem essa dublagem, né? Acho que nem foi feita outra desse filme. Trilha sonora de Jerry Goldsmith. A melhor trilha sonora do Jerry Goldsmith. Gruda na cabeça com força isso, né, bicho? E virou a trilha sonora da nova geração, né, Fat Fog? Exatamente. É um dos pontos fortes do filme mesmo, né? Ué, mas a trilha sonora não é a mesma de todos os filmes, não? Não, assim, ela pode até se repetir em algum outro filme. O tema principal, né? O tema principal só. Na série clássica, o tema é outro, aquele... Ah, é verdade. Uma coisa bem mais anos 60, né? Bem diferente. E essa não, é... É mais Star Wars, né, essa. E aí essa daí eles aproveitaram pra usar na nova geração. E esse meio que acabou virando o tema de Star Trek no cinemas como um todo, assim. Exatamente. Ele conseguiu sublimar, de alguma maneira bem sinistra, o tema original, que já era impactante, né? Eu acho o tema original bem legal. Tem também, logo no começo do filme, depois que passa os créditos iniciais, começa com o tema dos Klingons, que eu acho sensacional que só toca aquela hora. Klingons são tão fodas assim no universo de Star Trek. Eu admito, eu não sou um grande conhecedor da série. Vim a gostar mais das histórias e tudo depois do filme do J.J. Abrams. Não sou um grande conhecedor da série clássica, mas por que os Klingons são tão fodas? Eu sei que eles são uma raça guerreira e tal, aquela coisa assim, mas tem uma galera que adora, né? Porque eles são macho pra caralho, entendeu? Porque eles são os caras que enfrentam. A razão pela qual o Kirk é tão foda, vamos colocar assim, é porque ele é um dos poucos caras da Federação que também é macho pacas. Não fica naquela putariazinha lá de, ai meu Deus, eu não sei o que fazer e tal. Porque é aquele cara que enfrenta a raça guerreira. Os Klingons seria tipo os Uruk-hai lá do Senhor dos Anéis, sacou? Eles são a raça que foram feitas pra lutar. Só que eles têm uma certa... conhecimento maior de tecnologia do que o Zurukhai, mas só isso. Então o Zurukhai com um pouquinho mais de cérebro, né? E eu acho legal porque acabou se tornando uma cultura rica, que os Klingons, eles têm lá um senso de honra muito grande, foram criando muitas coisas em volta do universo Klingon, porque as pessoas gostavam deles, né? Então a gente tem ideia de como é o pós-vida do Klingon. Criaram uma língua Klingon, que por acaso é a segunda língua artificial mais falada do mundo, só perde pro Esperanto. Então as pessoas gostam pra caramba daquele senso de honra que existe. Você ser xingado em Klingon é você ser xingado de desonrado, entendeu? Então é uma cultura que pega muito dos samurais. E esse filme, o Motion Picture, foi a primeira vez que usaram a língua Klingon para ser falada. Leonard Nimoy chorando numa das cenas mais vergonha alheia do mundo. Assim, eu não consigo chorar porque esse filme é muito ruim, porque o roteiro não faz sentido. Então alguém joga um balde de água na minha cara pra parecer que eu estou chorando, por favor. É muito tosco, é muito tosco. Tá sentado na central lá de comando e tal, na ponte de comando, e ele está de costas pro Kirk, e o Kirk olha pra ele, aí chama ele e vira pro Kirk, tem uma lágrima escorrendo assim, perfeita pelo rosto. Nossa, é demais, né, bicho? O inimigo é uma sonda espacial chamada V-Gear, V-G-E-R. E na hora que o Kirk chega no centro dessa sonda, ele vai ver lá, porque chama V-Gear, vai ter um V, tem um mega borrão e o Gear. Aí ele começa a apagar o borrão e vê que tá escrito Voyager. E aí eu me pergunto sinceramente, a porra da máquina que é inteligente não sabia que o nome dela era Voyager? É, isso eu também fiquei meio assim. As máquinas super inteligentes que localizaram elas viram V-G e ficou assim... Puta, sério, cara? Ok, eu posso aceitar o fato de que não existe, sei lá, água no mundo lá das máquinas onde o Voyager foi parar. Mas daí pra própria máquina inteligente não saber que o nome dela era Voyager, ela se reconhecia, ela tinha um olho, né, pra baixo, pra olhar assim, olha, meu nome é Vid, ah, que legal, essa parada é escrota. Cara, é o que deu, né? Deve ter tentado olhar pro espelho, botou um espelhinho assim, meu Deus, quem sou eu? Viu lá, Virgem? Ih! Sou virgem. Eu sou virgem. Mas eu sou virgem. Você tá vendo o filme também. Ah! Eu represento todos os espectadores dessa merda. Sou virgem. Sabe o que ia ser mais true? Na hora que o Kirk tivesse tirado a lama, que inclusive eu não sabia que existia lama no espaço, na hora que ele tira a lama de frente do nome, a nave virasse e falasse assim... Ah... Bem que eu achei que virgem era muito estranho. Ia ser legal se a nave falasse assim... Arso! Sou eu, apestado! Arso! Sou eu, a Voyager! Cara, eu achei isso maneiro, sabe? Um satélite humano ter criado consciência, cara. Eu achei legal, ele foi viajando pros confins do espaço. É muito bacana, só não precisava levar 2 horas e meia pra contar isso. Em defesa do filme, já viu que eu tenho que estar aqui pra... Por favor, é isso aí. Tentar falar bem dele. Sua função é essa, Petrov. Realmente, eu tenho que concordar que ele é longo demais. Isso a gente já chegou a essa conclusão lá no começo. Se tivesse uns 50 minutos, se fosse um episódio, ia ser realmente um episódio muito legal. Dentro do universo Star Trek é uma coisa bacana, mas é um filme antigo. É um filme com um orçamento meio estranho. Alguns conflitos aconteceram ali realmente com os diretores. Então eles levaram muito pro lado para ser um filme contemplativo. Hoje eu revi esse filme novamente, né? Pela milésima vez. Mas hoje eu consegui ver com o FF na mão, entendeu? Pegava as cenas e pá, adiantava um pouquinho. Ah, ok, aqui fala uma coisa interessante. Aí pá, então... Nisso dá pra ir. Esse filme, ele teve, como alguns episódios também de Star Trek, tiveram a consultoria técnica do Asimov, que se ofereceu pra trabalhar no filme, pra dar consultoria e tal. Quer dizer, foi um negócio bem interessante. Pegaram essa ideia da Voyager 6, que estava na época sendo lançado e tal, era um projeto que estava em voga na época. A máquina ganhando consciência, encontrando outras vidas, também é uma coisa que é altamente trabalhada em Star Trek. O que é vida, afinal de contas, né? O ser humano ser considerado uma contaminação do planeta e da nave para uma outra cultura diferente. Então tem muitas coisas bastante relevantes do universo Star Trek ali. Porra, só é longo, entendeu? Isso realmente não tem defesa. Eu vou dar uma razão aqui por que eu acho que esse filme é tão devagar. O diretor desse filme é um cara chamado Robert Wise,

Não utilizem um tom solene ou triste. Continuem a rir daquilo que nos fazia rir juntos. Rezem, sorriam. Pensem em mim. Rezem por mim. Que meu nome seja pronunciado como sempre foi. Sem ênfase de nenhum tipo. Sem nenhum traço de sombra ou tristeza. A vida significa o que ela sempre significou. O fio não foi cortado. Por que eu estaria fora de seus pensamentos agora que eu estou fora de suas vistas? Eu não estou longe, apenas estou do outro lado do caminho. Você que aí ficou, siga em frente. A vida continua linda e bela como sempre foi. Senhor Sulu? Sim, capitão. Preparar a Enterprise para a velocidade de dobra 3. Qual direção, senhor? Em frente, senhor Sulu. Só siga em frente. Este audiodrama foi roteirizado, editado e dirigido por Bruno Laganá. Consultoria técnica de Star Trek, Fábio Aissar. Participaram deste audiodrama: Rodrigo Silveira como Capitão Kirk, Leonardo Miotti como Sr. Spock, Bruno Laganá como Dr. McCoy, Yasmin como Tenente Uhura, Fábio Aissar como Sr. Sulu, Eduardo Salles como Sr. Chekov, Melina como Lunda e Léo Lopes como narrador. Esta foi uma homenagem ao nosso querido amigo Lucas Amora. Lucas, aonde quer que você esteja, vida longa e próspera. Is this the real life? Is this just fantasy? Caught in a landslide? No escape from reality. Open your eyes. Você não gosta de mim, não? Gosto não, cara. Se bem que a gente teve aquele momento todo íntimo e pessoal durante a Erótica Fé aqui em São Paulo, foi bem legal, assim, tá? Mas foi só uma noite, tá? Foi só uma noite. Foi poucos momentos, mas foi intenso, foi intenso. Mas eu quero dizer que você não gosta de mim, mas foda-se, porque eu tô com meu passaporte carimbado já lá pra ir pra Comic Con, viu? De nada. Então pode continuar não gostando. Doesn't really matter. Vem cá, é ele que canta mesmo? É ele que canta. Alguém falou pra ele que recitar música é uma parada legal. É quando ele fez isso nos anos 70 com Rocket Man, fumando, feito uma chaminé, ao vivo na TV lá e cantando I'm the Rocket Man, cantando naquelas, né? Ele achou que aquilo era uma parada legal. Ele resolveu ficar fazendo isso a vida inteira. E depois que ninguém mais contratava ele pra porra nenhuma, ele fez esse CD muito foda agora. Olha aí, olha esse aí, olha esse link aí que eu botei. Nossa. Vocês nunca tinham visto isso, não? Você sabe o que é isso, não. Ele quer fazer amor com a montanha. Ele quer fazer amor com a montanha. Isso é da época, cara, do filme 5, né? É, do filme 5 ele sobe a montanha lá, né? Exatamente, tem uma cena lá da... Eu acho que ele devia ser apaixonado por essa parada de subir montanha, porque ele fazia exatamente no filme que ele é o diretor. Então ele manda subir a montanha. Exatamente. Parabéns, velho. Olha, eu vou falar uma parada aqui. Eu, se fosse o J.J. Abrams, chamava o William Shatner pra fazer um personagem no episódio 7, velho. Não, para com isso, velho. Cara, para, não. Velho, ia acabar o mundo, bicho. Ia ser foda demais, velho. Vocês já viram o vídeo sensacional que é do aniversário do George Lucas, aí aparece o William Shatner pra cantar? Vocês já viram esse vídeo? Ele cantando My Way pro... Vocês nunca viram isso? Nunca vi. Ah, não, velho. Não, isso é épico, isso é épico. Parem o que vocês estão fazendo agora, cliquem nesse link e assistam, velho. Aí você vai entender por que o cara é foda. Você não tá acreditando que ele é foda, aquela vez. Assiste esse vídeo. Cara, o Harrison Ford está chorando de rir. Que filho da puta, cara. Modern Chewbacca. Ele parece que tá cantando numa churrascaria, velho. Exatamente. Sem compromisso nenhum. Ele acaba de cantar mesmo com uma picanha. Eu vou falar pra vocês com toda sinceridade. Eu não sei por que as pessoas se surpreenderam quando o George Takei falou que era gay. Ele dá umas escorregadas tão pesadas nesse filme. Dá uma ordem pra ele, ele tipo olha de rabo de oxa, de olho assim, ele vira assim, isso arracha. Não fala isso de George Takei. Dou-lhe uma surra de piroca nessa tua careca que você vai ver. I'm just a poor boy, nobody loves me. E o Kirk é bonitinho. O Kirk é ordinário e tá lá, cadelão. Cadelão. Você sabe que ele fala pra Uhura, né? Não vou falar. Tá contigo. Olha o delay do miote, velho. Agora que ele entendeu o que eu falei. Palhaço. Mamma mia, mamma mia, mamma mia, let me go. Beelzebub has a devil put aside for me, for me, for me. So you think you could stone me and spit in my eye? So you think you could love me? Nothing really matters. Anyone can see. Nothing really matters. Nothing really matters to me.